me down. It's not gonna take me down. All the roads I've been before, same mistakes, it always got me shaken. When all the signs I once ignored, in my denial, I didn't want to face them. I can see clearly now, the rain has gone. I accept all the things that I cannot change. Gone all the dark bounds, the dawn has come. It's gonna be a bright, sunshiny day. Ótica boa, nova simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz, nós somos os melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica boa nova, cidade alegria. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. Boa noite, no ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens e apresentação DJ Marcante. O programa feito para transformar seu sábado em algo melhor, mais tranquilo, mais dançante, mais relax. Enfim, um programa bacana para você fazer o uso que quiser, né? Bom, teremos aí no primeiro bloco do programa de hoje essa que você já tá curtindo aí no fundo, que é Astro Line, Close My Eyes. Ainda nesse bloco teremos Jeffrey Du, Ian Vandal e Lesgo. Já imagina, né? Pelo batidão que tá rolando aí e pelo setlist que eu acabei de pré-anunciar, já deu pra sacar como é que vai ser a climática do Flash House logo no início, né? Bom, então é o seguinte, vai divulgando aí nas suas redes sociais o programa, diz pros seus amigos que você curte músicas bacanas, velhinhas, gostosinhas, dançantezinhas e mixadinhas aqui na Rio Sul Rádio a partir das 18 horas. Então é só aumentar o volume dessa bagaça daí e curtir. Close my eyes. I'll never let you go.

right thing. Yes, I know it's gonna be a problem. shape with joy and pain, but I'm the same with no shame. Don't try to change my ways. Love me as I am, that's the plan. Where is the love that we used to know? Go with the whistle, now I know what to do next time when you come around and blow my mind. I can't resist what I miss. Nights and days I feel like this. You shakalaka boom, shakalaka boom. Boom goes my heart when you're in the room. Is it me you're getting to the point or let me be free? Is it me that you want? Is it really me? Take control of my mind and let me be free. Is it me that you want? Is it really me? Take control of my heart, but let me be free. Brothers on the 44, Let Me Be Free, MC Cyril, McCoy, Runaway, Black Rose, Melody, La Bouche, Be My Lover, No Mercy, Please Don't Go, Winnie Houston versus Cyndi Lauper versus Jean Paul, Girl Just Wanna Dance. Uma bagunça bem feita e bacana, gostosa. Ainda Nicki French, Did You Ever Really Love Me, Raquel, Think Twice. E começamos o segundo bloco do Flash House de hoje com Susan Rye, Because You Love Me. O programa de hoje fica por aqui. Eu espero pra caramba que vocês tenham gostado, curtido, apreciado. E voltem para ouvir na semana que vem na Rio Sul Rádio, no sabadão, a partir das 18 horas. Um grande abraço e fui! Is it me? Para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo, visão simples até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Boa noite. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site ou pelos principais aplicativos de rádios de todo o mundo. Estamos nas principais. Step back from the love we lack as we learn from our mistakes. Stay calm through the smoke alarm as we let it burn. We've got to let it burn. Giving it up is an easier fight. Sit tight and I will fly through it. Living it up is a lazy lie. I just to eye and cheek to cheek, we did anything. Side by side, yet free to flee. If we never. We can't grow up if we fight reality. We had highs with a load of lows. As we let it blow, we gotta let it go. Giving it up is an easier fight. Sit tight and I will fly through it. Living it up is a lazier life. Eye to eye and cheek to cheek. Giving it up is an easier fight. Sit tight and I will fly through it. Living it up is a lazier lie. Eye to eye and cheek to cheek, we did anything. Side by side, yet free to flee. If we never win, Rio Sul Rádio.

understand. If